Olha que programa filha da puta. Ah, agora sim tá aquela desgraçada do caralho. Sério, mano, então eu record on. Aí, tipo, não tinha arquivo. E ele ficava lá, tipo, eu estou gravando, ah, mentirinha. Que filha da puta. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Bem-vindos, pessoas estranhas que moram na internet. Percam todas as esperanças, porque esse é o PESCAST. Hoje a gente tá aqui com o Pedro. Oi! E com o João Lemes. Opa! Eu! Ou seja, a equipe titular desse negócio. Equipe titular do dia. De quinta-feira. Que não é publicado nas quinta-feiras. Não. Provavelmente, mas é. Não sei, quem sabe vai ser publicado. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos gravando esse cast por volta de 2012. Porque esta merda desse técnico que eu pago por mês pra coordenar meu programa. Então, sem spoilers da Copa do Mundo, tá ligado? É, exatamente. Nós ainda não sabemos que o Brasil foi eliminado nas semifinais. É. Isso, inclusive, é um palpite. Exatamente. Exatamente. Cara, eu chutei 4-0 no dia. Eu fui ousado. Eu apostei R$30, 7-1 pra Alemanha. Quem sabe eu ganho. Você não pode estar falando sério, cara. De verdade, eu apostei 4-0 pra Alemanha. Eu tinha fé, cara. Eu sou uma pessoa louca, velho. Okay. Sem noção, mas eu fiquei muito triste aquele dia. Cara, eu ainda não me recuperei do Zico perdendo o pênalti em 86 contra a França. Esse 7-1 não é nada. Não é nada ainda. Enfim, hoje a gente vai falar sobre o Botafogo, zoeira. Como. Não, posso apresentar o tema? Apresente o tema. Bom, o tema, como vocês podem perceber, já que a gente tá falando em a viagem. A propósito, eu sou o Alan. Ah, sim, o Alan. Agora continua. Como vocês podem perceber, a gente introduzir o cast falando sobre viagem no tempo, palpites sobre futebol, Copa do Mundo. Então, logicamente, o nosso tema é Laços de Família, da Clarice Lispector. Exatamente, só porque... Cara, sabe o que eu descobri? Que a Clarice Lispector é botafoguense. E sabe o que é o pior? Ela viveu no único período histórico que o Botafogo tinha time de verdade. Ele ganhou uma pá de coisa na época dela, assim, acho que em 62, tá ligado? É, o Botafogo ele era tipo... O Santos era os Beatles, o Botafogo era os Rolling Stones. É, foi isso. Mais ou menos assim, saca? Nunca conseguiu tanto sucesso quanto os Beatles, né? Mas fez a cama dele pra garantir os próximos 40 anos sem lançar nada. Exatamente. É. Ah, Clarice Lispector botafoguense. Muito bom, mano. Ainda bem que ela não escreve como meio campo do Botafogo. Já fizemos a tradição. Aí, pronto. Já cumprimos a tradição. Já. Cara, essa mulher é completamente doida, cara. Completamente, cara. A ela vida é da Clarice Lispector, a gente não vai falar muito sobre a vida dela, porque... Por que não? Cara, precisa de um podcast à parte pra vida dela. Muito embora ela ficava puta quando falavam isso pra ela, ela não é brasileira, ela não nasceu no Brasil, ela nasceu de uma família ucraniana que tava fugindo da Ucrânia por causa da União Soviética, que tava fudendo tudo, e tem umas histórias muito loucas da vida dela. Por exemplo, diz-se que a mãe dela foi estuprada por 18 caras do Exército Vermelho. E ela pegou sífilis. E na época tinha uma tradição de que pra se curar da sífilis, você tinha que ter um filho saudável. E aí ela nasceu e era ela. Era a Clarice Lispector. Ela nasceu em volta dessa mística maluca de que ela ia salvar a mãe. Ela é o herói da família. É, o que não rolou porque a mãe dela morreu. Que sífilis. Depois de um tempo, não foi ali na hora, sabe? Foi depois que eles já tinham chegado no Brasil. Provavelmente ela tinha ficado maluca antes e tudo mais. Bom, Pedro, vamos partir para a parte burocrática. Me situe Clarice Lispector na historiografia... Não chama isso para literatura, né? História da literatura. Para a história da literatura. Ok, amiguinhos. Clarice Lispector faz parte da terceira geração do modernismo brasileiro. Aquela geração que vem depois da segunda e a segunda que vem depois da primeira. Terceira geração do modernismo brasileiro viria antes da quarta. Mas não teve. Não teve. Sobre a terceira geração do modernismo brasileiro, nós podemos falar que é o seguinte. A primeira geração foi a geração do samba do crioulo doido, que é, vamos romper com todas essas porra logo de uma vez, caralho. Sim, que foi a semana de 22. É, que foi uma zona. É a maior putaria que eu já vi. É a maior trepação, a maior putaria. Naquela época, a poesia era coisa séria e dava pra se apanhar se você fizesse uma coisa meio estranha. Cara, muita gente levou porrada na cara, então, hein? Eu não lembro exatamente quem foi o cara que recitou o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, que falava mal dos parnasianos e tal, tudo mais naquela época. Voou. É mais ou menos como você chegar perto de fãs dos Hermanos hoje em dia e falar que Ana Júlia é uma música do caralho. Can't you hear that noise symphony? It's playing just for me. Voou tamanco de madeira pra tudo quanto é lado, entendeu? Naquela época, na verdade, é colares de pérolas pra tudo quanto é lado, porque o cara apanhou que era uma coisa louca, porque não foi o Manuel Bandeira que leu. O Manuel Bandeira, ele inventou um tratamento de tuberculose lá na Europa e estava ausente, milagrosamente, nesse dia. Olha, né? Isso, um homem sábio. Exatamente. De verdade, eu acho que ele é o melhor escritor dessa época. É, da primeira geração, né? Da primeira geração. Sem dúvida. Bom, na segunda geração, a gente acabou citando aí de breve, no último podcast, era a geração regionalista que estava voltada para denunciar os problemas do Brasil. Bom, com a primeira geração já consolidada, que você podia fazer praticamente tudo que você quisesse, e já tendo a crítica social feita, os autores da terceira geração, basicamente, se voltaram para dentro da cabeça do ser humano. E a Clarice Lispector fez isso com uma rara argúcia, para ser sincero. Ela focou bastante em trabalhar com o psicológico dos personagens, coisa que Guimarães Rosa também vai fazer. Mas a Clarice, ela vai... Apesar dos dois fazerem a mesma coisa, eles fazem de formas completamente diferentes. A Clarice tem muito mais influência de Virginia Woolf, por exemplo, e de James Joyce, do que o Guimarães Rosa. Apesar de que o Guimarães Rosa, ele vai trabalhar bastante com isso também. E bastante com a palavra, né? Que é o que o James Joyce Exato. Fazia também muito bem. Exato. É a época da experimentação literária. I said to him, give her up. I swore by all I held my sacred. One morning as I was sitting stitching by the open window, she burst in and blew at me. Give him up, she screamed. He's mine. Her photographs were kind to her. Seeing her now for the first time, full length in the flesh, I understood why he preferred me. And now that you are mere eye, just looking at my face on and off. Weary of playing with me, get off me, yes. Looking for something in my face, some truth in my eyes, not even mere eye, no mind, opening and shutting on me. Am I as much as being seen? Vamos ao livro propriamente dito, O Laço de Família. São contos que ela escreveu pra esse livro, alguns, e outros que ela pegou do jornal, saca? Que ela já tinha escrito, ela juntou tudo, escreveu O Laço de Família, publicado em 1960, é o primeiro livro de contos dela. Ok, uma coisa que você, autor, não deve esperar de Clarice Lispector. Esperança. Ok? Porque ela é completamente desesperançosa, ainda mais nesse Laço de Família. Ela faz uma análise, principalmente do cotidiano carioca, Sim. né? E, obviamente, você não precisa ser carioca pra ler esse livro, porque ela transcende isso, ela, assim como o Machado de Assis, que também era preso no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro dela serve como pano de fundo. Quando aparece, é que ela utilizava muito, você tem autores e autores, né? Tem aqueles autores que se baseiam completamente na imaginação deles e nas viagens que eles fazem, que é tipo o Lovecraft, faz muito disso, o Edgar Allan Poe faz muito disso, e você tem outros autores que se pautam naquilo que eles veem, naquilo que é palpável pra eles, que é o caso de Machado, que é o caso de Clarice, por exemplo. Primeiro conto. Ok. Primeiro conto. Devaneio e embreguejo do mundo. Como é? Deixa eu fazer direito. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa. Devaneio, embriaguez de uma rapariga. Vocês vão continuar com essa merda mesmo, cara? Não. Pelo amor de Deus, cara, precisa. Não, calma aí. Ô, Pedro, o conto é escrito em português de Portugal. Isso aqui foi colocado numa bandeja pro deleite dos participantes desse podcast. Exatamente. Você não pode impedir a gente de fazer isso. Não poderá demais. Não pode citar. Isso que é... Isso daqui, esse conto que abre, ele mostra muito já do talento que a Clarice Lispector tinha, né? É muito complicado. Primeiro que ela nasceu na Ucrânia, tá certo que ela veio muito jovem aqui pro Brasil, mas ela nasceu na Ucrânia, morou boa parte da vida no Rio de Janeiro. Pois sim. Pode prosseguir. Ela consegue escrever no português de Portugal, porra, com as mesmas, com o léxico deles. Isso é muito Sim, complicado cara. De fazer. Lindamente, cara. É muito estiloso esse conto. E em português de Portugal, que é uma língua alienígena pra ela. Alienígena não completamente, mas sabe, não devia ser como é, ela não devia ter essa capacidade. Essa mulher é muito foda. Esse texto em específico, Devaneio de uma Embriaguez de uma Rapariga, é basicamente de devaneios de uma rapariga que ficou bêbada uma vez. Fala do enredo, que é nenhum okay. No caso. Não, é, o enredo não é. É simplesmente loucuras dela e devaneios dela. Sim, é ela sentada na casa dela e pensando no que vai fazer na vida. Doideiras, isso. E lembrando de coisas. Sabe? É, isso. Não, tanto que no fim do texto, spoiler, ela decide limpar a casa. E é a maior ação que tem, ela decide fazer. É a grande decisão dela. Eu vou limpar essa casa. Aliás, abrindo parênteses, a Clarice, ela trabalha muito com a questão do cotidiano encarcerador. É um cotidiano que prende a pessoa e que maltrata ela, enfim, essa questão do cotidiano. Nesses contos, isso é bem claro, né? Tipo, acho que boa parte, uns 70% dele retrata a situação de uma mulher encarcerada na vida dela. Às vezes é um simples acontecimento. Esse primeiro conto, ela tá ali muito confortável na dela. Em alguns outros, as pessoas realmente estão presas. E é uma prisão voluntária. Mesmo sendo uma prisão voluntária, é uma prisão sentida. Eles sabem que estão presos e sabem que o que tá acontecendo. Elas têm alguma noção do que tá acontecendo, saca? Sim, e é interessante também que a Clarice, ela segue um percurso de estar nesse cotidiano. Aí ela se incomoda com esse cotidiano. Em algum momento, ela tem uma epifania, tá? Ela tem uma realização de que o segredo, ela descobre, ela vê um significado escondido nesse cotidiano dela, em que, em teoria, essa epifania ia levar ela pra mudar e mudar a vida e seguir adiante com uma nova forma. Não vai ser assim. Depende, ela fica, alguns ela termina com a possibilidade da decisão, do tipo assim, e aí, será que ela vai aceitar essa mudança? Me lembra, sabe o Drummond, quando escreveu A Máquina do Mundo, que a máquina do mundo se abre diante dele, aí ele desiste, ele não aceita. Mas alguns contos acabam antes dessa coisa, sabe? Uhum. É muito legal, isso é muito legal. Dá pra gente fazer um processo intertextual e muito forte sobre a Máquina do Mundo e a Clarice Lispector como um todo. É como se ela pautasse a carreira dela toda em cima do Máquina do Mundo, do Drummond. Porque há epifania, há revelação, há tudo o que uma pessoa precisa pra mudar e não muda. É o nosso dia a dia. É, basicamente. A gente vai falar do conto Amor no final, porque esse é o conto que vai cair na Unicamp, então a gente precisa de deixar bastante tempo pra ele. Vou salientar que não é o meu preferido. Não é meu preferido também. Eu também não gostei dele, não. Eu gostei bem mais do Devaneio de uma Rapariga do que dele. Tanto pela surpresa que foi quando eu abri aqui e tava em português de Portugal. É verdade. Bom, então vamos lá. O terceiro conto, Uma Galinha. Eu adoro esse conto, cara. Esse é o meu favorito. Basicamente, é uma galinha de domingo que tá pronta pra ser morta, pra ser comida. Sim. Né? Não é terreiro, não, gente, calma. Só que daí quando o pai apanha. Peraí. Primeira frase desse conto: era uma galinha de domingo. Ainda viva, porque não passava das 9 horas da manhã. Isso é muito bom, cara. Nesse livro, tem muita gente que fala de um neorrealismo da Clarice Lispector, comparam ela com Machado de Assis em algumas coisas, e dá pra ver. Não são tão malucos, na verdade, sabe? Sim, a Clarice, se eu fosse fazer uma análise assim, tipo a que o povo fala da Cecília Meirelles, que ela é a herdeira do simbolismo. Sim. A Clarice, de certa forma, é a herdeira do Machado, só que ao contrário da Cecília, ela não é inundada pelo Machado. Ela cria algo em cima disso e é uma coisa fantástica que ela faz. Na verdade, ela não é uma herdeira do Machado de Assis. Ela é uma irmã perdida do Machado de Assis. Uma irmã literária, porque os estilos são parecidos. Ela é um dos melhores escritores que a gente tem em língua portuguesa, sem dúvida. Enfim, a galinha tá pra ser morta, mas quando o pai dela pega a galinha, o pai da menina, né, o conto é narrado em primeira pessoa, e ela põe um ovo. Ela põe o ovo e, ou seja, a galinha agora não é mais uma galinha, é uma mãe. Não é em primeira pessoa, é em terceira pessoa, não é? Ah, desculpa. É em terceira pessoa. Terceira pessoa, desculpa. É que a menina é meio que personagem principal, né? É, ela olha a cena, mas é em terceira pessoa. É. E, no caso, é engraçado que eles começam a correr atrás dessa galinha. Eles vão correndo, eles querem pegar essa galinha, ela luta pela vida dela. E isso é uma coisa fenomenal, porque eles começam a admirar essa galinha. E ela luta de forma galinha, porque não tem problema. tempo todo fala, tipo... E a galinha virou a rainha do, da casa. Todos percebiam, menos a galinha, porque era uma galinha, afinal. É, aliás, é uma galinha, desculpa. Se você quer entrar nesse conto de verdade, assim, vai pra um sítio de um colega teu que tem galinhas e tenta pegar uma. Você vai entender o que essa família passou. É verdade. Só que assim, não, aquelas galinhas que estão ali correndo, elas não são necessariamente mães ainda. Tá? Agora imagina uma galinha que seja mãe, que esteja lutando pela vida, pelo filhinho dela que vai nascer. Enfim, ela dá uma humanização na galinha que é fantástica. É. Só que ao contrário do que o Graciliano Ramos faz com o Fabiano e a baleia, no Vidas Secas, que a baleia, que é o cachorro, acaba ficando superior, acaba ficando mais humano que o próprio, a própria família do Fabiano. Aqui não, aqui a galinha é ainda uma galinha, mas ela é tão humana quanto os outros. Sim, e a Clarice é tão hábil que ela transforma de uma galinha escrota a mãe em meia frase. É, e aí eles tratam ela como rainha, como estimação, ela é grande, é uma galinha fantástica, maravilhosa e tal, pá. Lê pra mim a última frase. Até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se os anos. Ou seja... Foda-se toda essa merda, cara. É cara, o que o Pedro falou lá atrás. Não há esperança. Não. Nem pra desgraçada da galinha. É incrível, porque assim, ela... Ai, cara. A galinha faz a família toda ter uma epifania sobre o que é a vida, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser uma pessoa, sobre o que é lutar pela vida e tal. E o final dela é panela. É uma coisa meio darwiniana, sabe? O nada ia gostar de participar disso. Porque é uma coisa que o Darwin meio que assim, beleza, fia, foda-se o que você tá pensando. No final, você vai ter que comer. Tem-se que se viver. Eu acho que como encerra a última oração, que é, e passaram-se os anos... É. Passaram-se depois, não é do tipo assim, aí passaram-se os anos e aí eles comeram a galinha. Não. Não. Eles mataram, eles comeram, e daí o tempo foi passar. Aí o tempo passou. É como se a galinha, ela enquanto viva, fosse uma pedra fundamental em que parasse o tempo de correr, né? A imitação da Rosa, eu acho que é o que eu mais gostei, viu? Esse texto, ele é próximo do primeiro. Ele conta a história de uma mulher que tinha acabado de passar por algum problema de saúde e ela voltou pra casa dela e ela fica comemorando de uma forma bem sutil o retorno da rotina, sabe? Ela fala, ai, que bom é estar cansada ao invés de ficar o tempo todo no hospital, saca? E mal fala qual era a doença dela, ela fala que ela tinha que tomar insulina, mas tem algum momento que parece que ela tava indo no psiquiatra, então... E é uma coisa... Ah, e tem uma parada. A Clarice, ela passa... Esse conto é um conto até grande. Ela passa um bom tempo falando que a mulher, ela tava sentada num sofá, aí ela tava pensando o que vai fazer depois ela vai olha para umas rosas, e ó, esse tempo passa e não tem truques, sabe? Ela não descreve assim, ah, eu tava sentada no sofá, e aí eu lembrei da minha vida, não, ela só tá sentada no sofá. E a Clarice descreve ela sentada no sofá. Não tem mais nada acontecendo de verdade. Esse conto, ele mostra muito do estilo da Clarice Lispector nas crônicas. Existe uma repetição bastante grande de frases, de palavras, sabe? A mesma frase é repetida várias vezes, em alguns lugares. Tem também uma mistura do discurso direto e indireto, de primeira e terceira pessoa. Clarice fala, ela tinha que estar pronta quando, três pontinhos, bem, já disse isso mil vezes, pensou encabulada. Então é uma mistura dessas paradas, isso é muito hábil o que ela faz. Esse texto tem uma coisa também que o Jorge Luiz Borges falava, tem um momento que ela escreve, que essa personagem principal, que se chama Laura, ela falava, Laura era uma passadeira de mão cheia. Esse de mão cheia é um clichê gigante, que todo mundo fala, sabe? Era uma coisa, e ela não tem medo de usar clichê. O Jorge Luiz Borges falava isso, que assim, você não precisa ficar inventando novos jeitos de se falar as coisas. Aliás, fica aqui a dica. Gente, o problema não é o clichê. A gente fala, ai, que clichê, ai, que coisa clichê, é pra desmerecer e tal, mas não é o problema não é o clichê. É, porque, meu querido, você tá em 2015, século 21, vai ser muito complicado você conseguir fazer algo que ninguém fez ainda. Não. Então, não fica preocupado se você não tá fazendo um clichê ou não. Não fica preocupado em inovar. Você vai acabar caindo em, sei lá, em mostrar sua piroca no teatro. E que já é um clichê. Entendeu? Tá todo mundo mostrando piroca em teatro. Então, assim, não fiquem pensando que o problema é clichê. O clichê tá aí pra ser usado, é um recurso, tá aí pra ser usado. Faça a sua vida. É o que sempre se fala, não é o que você tá usando, é como você tá usando. Sim. Bom, eu não vou ficar dando conclusões do conto, mas em algum momento a Laura, ela encontra um vaso de rosas que tava ali, e ela tem essa coisa da epifania. A Laura tinha acabado de chegar de um mundo externo, fora da rotina dela, então ela tá querendo reconstruir a rotina na cabeça dela. Ela se encontra com umas rosas, as rosas mais lindas que ela já viu na vida. E ela começa a ficar inquieta por causa disso. Ela fala, não, essas rosas são perfeitas demais. E segue-se aí uma discussão sobre a felicidade, e por aí vai. Eu não vou concluir nada, vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Mas no final do conto, o que acontece sempre. O marido dela chega, e acaba tudo, esse pensamento. A vida prossegue em sua normalidade. É. João, o conto mais da hora do livro, Feliz Aniversário, que tem a velha mais louca de todas. Você viu? Você lembra desse? Sim. João morreu. João morreu. Mãe, tava no mudo! Eu tava comentando várias coisas. Tava no mudo! Filha da puta, João. Eu vou começar de novo, vai. Eu vou começar de novo. João, conto feliz aniversário que a velha porra louca, desgraçada, a senhora, não lembro o nome dela, Dona deixa Anitta. Eu ver, Anitta, velha Anitta. Anitta, com seus 89 anos, ela é muito velha, cara. É aniversário de Dona Anitta, é uma classe média alta, digamos assim, da carioca, e é uma festa onde todas as coisas banais de festas vão acontecendo, e você não tem tanto uma epifania, não é? Não, na verdade é o que ela é, ela olha aquela hipocrisia, aquela porra toda, ela pega, segura a mesa por baixo e vira. Exatamente. Uma boa descrição do mundo dali que ela tava vivendo é uma frase: alguns não lhe haviam trazido presente nenhum, outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, uns vasinhos de cactos, nada que a dona da casa pudesse aproveitar pra si mesma ou para os seus filhos. Cara, é o resumo da vida dela, nada aproveitável, sabe? Era uma sucessão de regrinhas sociais que todo mundo usava, e era isso aí. Daí começa o parabéns, sabe? Todo mundo vai cantar o parabéns. Parabéns, cantam e tal, cada um em uma língua, sabe? Eles deviam ter... Gente, parabéns a você, já é uma sacanagem cantar pra galera, em qualquer era, mas cantar parabéns a você pra uma senhora de 89 anos, meu irmão. E cantar em inglês e em português ao mesmo tempo. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday for... Happy birthday to you. E ainda você soltar muitas felicidades e muitos anos de vida. Sacanagem. Nossa senhora. E quando eles cantam em inglês, ela joga ali, ó, happy birthday, gritaram os netos do colégio Bernet. Eu não sei, quando eu tava lendo, eu tive a impressão que ela colocou uma depreciação tão grande, né, nessa situação. Mas que é bonito, cara. É não, bonito. E ela não diz nada. Ela só diz de onde os caras são. Eu não sei nada sobre esse lugar. Eu senti uma depreciação. Já odiamos. Já odiamos esse lugar. É muito bom, cara. Essa situação toda começa a mudar quando pedem pra ela cortar o bolo. A frase é a seguinte: e de súbito a velha pegou a faca. E sem hesitação, como se hesitando por um momento, ela toda caísse pra frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. É muito genial, cara. Daí começa... o que tá acontecendo, sabe? Aí ela vai, ela olhando pra aquilo todo, ela dá uma cuspida no chão e todo mundo fica, caralho, velho, o que tá acontecendo? Sabe? Tá ela e assim, aí depois ela pede uma taça de vinho. A neta dela fala, mas vovozinha, não vai fazer mal o vinho? Aí ela fala, aqui vovozinha que nada, explodiu amarga a aniversariante. Que o diabo vos carregue, corja de maricas, cornos e vagabundas. Me dá um copo de vinho, Dorothy, ordenou. Cara, isso é muito bom. Você tem que fazer a voz dela quando ela disse, me dá um copo de vinho, Dorothy. Deve ter esse negócio mais ou menos assim. Me dá um copo de vinho, Dorothy. Ou algo nesse sentido. Tipo, vocês querem ver a melhor parte desse conto? Porque, assim, no momento a velha tá quieta, aí tem assim, coisas acontecem e a velha piscou. Menos o quê? A galera conversando e a aniversariante olhou. Só isso. Ela só faz isso. Ela só quieta, muda no canto dela. Quando pela primeira vez a Clarice passa por dentro da cabeça dela, ela pensa o seguinte, eu vou ler. Como pudera ela dar à luz àqueles seres risonhos, fracos e sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas eram o que eram. Uns comunistas. Ai, cara. É sensacional, cara. Uma coisa que a gente descobriu no nosso podcast. A gente consegue zoar em qualquer contexto o Botafogo e o comunismo. Mas esse foi muito claro. Esse eu tava ali na mão também, pra gente. Era só zoar. É, exatamente. Eu só era rei. In jeder Stunde, an jedem Tag, nur zu denken an Deutschland, an Volk und an Reich. Bom, é interessante, leiam esse conto, além de ser muito engraçado, eles têm um ambiente feliz, ilusório dele, porque ninguém tá feliz ali, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que existem rancores familiares ali entre os convidados, mas eles vão contornando. A Clarice, ela consegue resumir com uma... Ai, eu tô tentando não repetir a argúcia, mas enfim. ela consegue resumir com muita facilidade, com muita habilidade, toda festa de família. Se você tem um motivo, meus amigos, a tua família é louca. Gente, meus amigos, meus meninos, você adolescente rancoroso, você adolescente rancoroso que tá ouvindo esse podcast. Você adolescente comunista. Minha bosta. Eu tô aqui por causa de você, viadinho penoso. Eu tô aqui por causa de você, viado que fica na vieira esperando o VIP. Eu quero melhorar a sua vida. Exato, você, meu amigo, que quer fugir da sua família e não tem uma explicação pra isso, faça uma cópia desse conto para cada integrante da sua família. E fale para que eles leiam esse conto para cada vez que eles te chamarem para uma festa. Exatamente. Vamos pro próximo? A menor mulher do mundo. Isso é engraçado também. Dedico isso a todas as todas as mulheres com menos de 1,60m. Caralho, velho. Eu confesso que lendo esse conto eu fiquei com uma puta cara de interrogação. Eu achei ele meio incondizente com todo o restante do livro. Sabe qual é? É o mais estranho mesmo. Ele tem mais cara de crônica mesmo. Sabe, uma crônica. Esse me parece ser muito próximo do próprio Rubem Alves, saca? Ela deve ter pego alguma coisa. Conta a história de um pesquisador francês, que ele vai visitar uma tribo africana e encontra uma tribo de pessoas muito baixinhas, e dentro dessa tribo ele encontra a pessoa menor do mundo, que é uma mulher de 45 centímetros. O recorde mundial hoje é de 62 centímetros, uma mulher, tá, gente? Então ela é bem menor que isso. Ou seja, então é literalmente a menor mulher do mundo, tá, gente? Até pros termos atuais. E, então... Só que ela é bizarra, ela é peluda, cara, como um macaco. É o que o texto diz, cara, tá, gente? O texto que tá falando isso. Ela é escura e peluda como um macaco. Exatamente, tá, gente? Escura e peluda como um macaco. É a descrição da própria Clarice Lispector. Processa ela, não me processa. 45 centímetros e era escura como um macaco, vivia numa árvore e tava grávida. E era um humano mesmo, eles tinham uma linguagem muito primitiva ali, só das coisas que ele sabia, e eles eram caçados como se fossem macacos mesmo. É tudo meio bem estranho. E assim, esse explorador, é aí que entra a parte da crônica, o explorador. Ele tira uma foto dessa mulher e publica numa revista de tamanho natural. E mostra várias reações de pessoas que leram a revista. Tem um menininho de 11 anos que fala, ia ser muito louco se eu pegasse essa mulher e colocasse na sua cama, né, mãe? Você ia acordar e ia ser muito engraçado. Ah, cara, que bizarro, moleque. Aí depois eles lembram, no meio da história, a história contada pela empregada que passou a vida no orfanato, que uma menina morreu no orfanato e as outras esconderam a menina da freira, das freiras, né? E aí elas tratavam a menina como boneca. Eles querem, as crianças queriam tratar a menor mulher do mundo como boneca. Sim, Mas é engraçado que, assim, apesar de parecer um conto mais bizarro, ele é realmente mais diferente de todos, em termos de enredo, né? Uhum. Você tem uma questão que as famílias, elas ficam completamente curvadas, essa mulher. Pelo pouco tempo em que eles estão vendo isso... E a mulher gosta. E a melhor mulher do mundo gosta. Sim. Tá? Ela gosta disso, ela se diverte e tal. Principalmente exploradora, ela dava risada, ela curtia. Ela se apaixona por ele. Então, sim, mas é uma paixão. Ela ama ele. E a sua moto? Isso é muito bom, cara. Não é que ela se apaixona, é que ela ama. Ela tem uma visão da vida tão simples, mas tão, ao mesmo tempo, tão profunda, que ela fala assim, estou lendo, tá? Não ser devorado é um sentimento mais perfeito. Não ser devorado é o objetivo secreto de toda uma vida. Então, saca, ela tem uma ligação com o próprio amor, com a própria vida, que é a busca de todas as pessoas desses contos. Quando a gente falou no começo que os personagens da Clarice, eles diminuem o seu mundo... Eu não sei nem se eu falei isso ainda, mas enfim, tô falando agora. Os personagens da Clarice, eles vão diminuindo as suas potências humanas pra poderem ser felizes e para poderem ser plenos naquilo que eles escolheram ser plenos. Essa personagem, ela conseguiu o máximo disso. Porque não só ela não foi devorada, mas também ela tá grávida. E o nome dela é Pequena Flor. O explorador começa a chamar de Pequena Flor. Ela, saindo do contexto dela, em que ela não seria devorada a qualquer instante, ela pôde começar a aproveitar outras coisas na vida. O conto Jantar é uma viagem sensorial. Ele é em primeira pessoa, né? Isso é raro. Não, ele é o único assim do livro inteiro. Sim. A primeira pessoa tá vendo uma outra pessoa, um homem velho, jantando, e é isso o conto inteiro, saca? É meio maluco. É o primeiro homem como personagem principal? É o primeiro homem como personagem principal. É uma coisa rara da Clarice, viu? Sim. Clarice, ela não... Não sei se ela não gosta ou... Ela não tem, na verdade. Tirando o Rodrigo SM... O Rodrigo SM, que inclusive, ela já manda... Na abertura do livro, ela fala, Rodrigo SM, entre parênteses, na verdade, Clarice Lispector. É, né? Então, é um narrador masculino, mas é só uma... Peronomucho. Esse livro tem outro aqui também, o do crime do professor de matemática, é assim também. Ah, é verdade, verdade. Na verdade é ela. Mas enfim, a gente fala isso quando a gente chegar. Cara, não tem como a gente falar tudo que o conto fala, mas... Eu fiquei... Sabe o que, eu imaginei nesse conto? Que o homem que tava olhando era tipo uma entidade sobrenatural que tava olhando pra miséria humana, saca? Quando eu leio esse conto do Jantar, eu tenho a sensação de que eu tô lendo uma versão séria e filosófica daquela cena do Sentido da Vida, do Monty Python, em que tem aquele gordão comendo e depois começa a vomitar em todo mundo. Ah, puta, tá bom. Não, é porque os dois... Porque os dois lidam com isso. Calma, deixa eu... Eu lembrei daquela cena. Caralho. O segundo Jô Soares, aquela cena, inclusive, é a melhor cena de comédia da história. Eu discordo um pouco. Eu acho que a melhor cena da história de comédia é o Bigos Dicos da vida de Brian. Mas. Tudo improviso. No caso desse daqui, parece que é uma versão intelectualizada disso, né? Porque os dois estão fazendo essa análise da miséria humana. Aquele gordão é justamente isso. Uhum. O gordão é a ruína humana. O velho é mais simpático. Não é um dos contos mais importantes do livro, né? Não, e aliás, ele fica o tempo todo falando desse jantar, só no finalzinho que ela comenta alguma coisa. Antes não, é só comida mesmo. É só isso. Empurra o prato, rejeita a carne e seu sangue. Então, essa parte eu fiquei confuso nesse fim. Alguém se importa em explicar o final do conto pra mim? A frase inteira do final é que o cara olha para aquilo, ele não consegue comer, e ele fala, mas eu sou homem ainda. Não me traíram ou assassinaram. Quando alguém foi embora para sempre, ou perdi o que de melhor me restava, ou quando soube que vou morrer, eu não como. Não sou ainda esta potência, esta construção, esta ruína. Empurro o prato, rejeito a carne e seu sangue. Eu acho que tem uma referência a Jesus aí, tá? Deixa pros leitores interpretarem. Eu acho que tem uma referência, porque quem come carne e sangue de alguém aí é a Igreja Católica em missa, né? Não, mas é verdade. Pode ser uma crítica à igreja. Pode ser uma crítica à igreja, a própria igreja. Ele é igreja nojenta, que sabe, alguma coisa assim. Uhum. E ele, como ele se coloca em primeira pessoa, porque assim, diante de Deus, da igreja e tudo mais, não tem como você ser um narrador onipresente pra isso. Então você tem que estar em primeira pessoa. Então ela só observa, faz sentido pra mim. Eu também acho que ficaria interessante. Ficaria. Mas é uma interpretação possível. Eu tava vendo, aliás, sociais várias interpretações de um monte de coisas da Clarice, sabe? Cada pessoa é engraçado. Eu até queria ver a vida dos caras que interpretaram Clarice, porque me parece que cada um interpreta realmente conforme sua vida. Tem uns caras que falam, ah, a coisa mais importante da Clarice é a pergunta sobre a existência. Aí você vai ver o cara é mó depressivão, não sabe o que tá fazendo na vida, saca? Uhum. É bem assim. Tem outro que fala que bom da Clarice de Lispector é um mistério. E você vai ver, ele é mó viciado nesses negócios de conspirações e tudo mais. O cara, mano, é o Alan Moore. É, tipo isso, tipo isso. Apesar então, de que eu fico mais com esse primeiro cara que você falou aí, né? Porque a Clarice é bem isso mesmo, ela é existencialista, né? Sim, mas ela, a Clarice, ela é uma autora que ela é muita coisa. Uma frasezinha que ela escreve já muda todo o contexto da coisa. E dá pra você tirar uhum. e postar no Facebook, frase bonitinha, saca? Uhum. Todos os contos dela tem isso. Todos os contos dela dá pra tirar muita coisa pra postar no Face. É, por exemplo, essa nossa leitura da igreja e tal aqui só é possível com essa última frase do conto. É, exatamente. Sim, a última, faz sabe? É, não faz sentido nenhum se você apagar ela. É. Essa interpretação não tem sentido. Próximo. Preciosidade. Ah, não. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que gosta de ver felicidade no mundo. Preciosidade é só de uma menininha que de 15 para 16 anos que não era bela. Ela não só não era bela, ela não queria era... ser. Sim, ela a Clarice não era fala. Bela, mas mesmo assim tinha mil garotos afim. Humberto Gessinger, repentino. Muito prazer. Meu Deus. Ai, ai. Bom, essa menina, a Clarice fala, ela fazia mais sombra do que existia. A minha vida. It's funny because he's fat. Bom, ela é uma menina introspectiva. Sim. Ela não gosta de ter atenção, ela não quer que ninguém pense nela, mas os saltos dela chamam a atenção de todos e isso perturba ela. Os saltos do sapato dela, não aquela pula. Saltos do sapato dela de madeira. Pular chamaria atenção. Chamaria pra trás. Chamaria atenção. Dependendo, tem que especificar, né? Esse rolê, né? Porque vai que, né? Eu não sei, né? E é um conto meio perturbador, porque como o João afirmou, uma conversa preliminar sobre o livro, ele falou que ela é estuprada. Sim, e isso me importunou pra caralho. É um negócio que eu não esperava ver, não gostei de ter visto. Sim. Não, na verdade, eu gostei. É bom, torna o conto muito... Tipo, pra mim, naquela cena, o conto se tornou muito melhor do que ele era. Só que é algo que incomoda, é algo feio de se ler, de se imaginar e de se ver. É, e assim, eu não... O que mais torna perturbador, eu também achava que ela tinha sido estuprada, né? O Alan era o único que não sabia, que não achava, né? É, eu tive que ler duas vezes, porque é tão sutil que não dava pra perceber. Exatamente. Foi um encontro, mas não foi. É claro que ela foi estuprada, mas se você ler rápido, parece que foi um encontro. É, esquisito, exatamente. Mas um encontro. Mas não é. Tipo, quatro mãos que não sabiam o que queriam. Quatro mãos erradas de quem não tinha vocação. Quatro mãos que a tocaram tão inesperadamente que ela fez a coisa mais certa que poderia ter feito no mundo dos movimentos. Ficou paralisada. É. E, assim, essa descrição de estupro, ela é muito... Ela é pesada porque ela é leve. Sim. É muito pesada porque é como se não fosse nada. Você consegue perceber o terror da situação e tudo mais, só que ao mesmo tempo é como se fosse nada. E ela esconde da família dela e tudo mais. É a única coisa que ela reivindica pra família, que ela conta em relação ao momento, é que ela precisa de sapatos novos porque os dela fazem muito barulho. E a mulher não pode andar com salto de madeira porque chama muita atenção. É, uma mulher e não mais uma criança. Exatamente, ela se sente transformada nesse momento, né? Sim, momento ela perdeu sua preciosidade. Aí falam, né, pra ela, você não é uma mulher e todo salto é de madeira. Essa frase, você não é uma mulher e todo salto é de madeira, esse todo salto é de madeira, não tá se referindo apenas ao sapato, entendeu? É uma forma, eu acho, da Clarice falar que toda mulher tá sujeita a esse tipo de coisa. Sim, sim. E toda mulher... Ela não tá chamando é uma atenção. Mulher quando tem essa situação, entendeu? Sim. Ó, um momento, disclaimer. Não estou falando que as mulheres não são mulheres. Vocês estão falando que as mulheres, nesse momento, quando elas são colocadas aqui nessa situação de estupro, elas são apenas vistas como objeto sexual para os estupradores e blá, blá, blá, blá. É isso que eu estou querendo dizer, ok? Cut off the meme. Eu não diria que a mulher não é somente uma mulher, ela deixa de ser um ser humano. É, sim, sim, exatamente. Sim, completa, completa. Então essa frase que a Clarice coloca, né, que o narrador coloca no texto, mas que é proferida pela família, no contexto familiar, tem um significado tipo, ah, você é uma criança e todo salto é de madeira, cala a boca e não reclama. Mas pra você que tá acompanhando o conto e a saga da Preciosa, da Preciosidade aí no caso, né, é como se ela não fosse ainda e que ela vá sempre chamar a atenção. Aliás, tem essa parte interessante também do conto. Por isso que eu acho que a Clarice, inclusive, tá muito à frente do tempo dela, porque ela traz nesse conto a discussão do estupro. Não que a gente não se discutia estupro, não que achava coisa ruim na época da Clarice, mas é uma discussão que tornou-se muito mais saliente a esse ponto. Na época da Clarice, você ainda tinha ainda tem esse discurso, mas naquela época era um discurso muito mais forte, aquele de... Era dominante, né? É, foi estuprada porque mereceu. Ah, também, olha só essa roupa, entendeu? Também o seu sapato fazia muito barulho. É, mas no caso a Clarice, ela deixa clara que a menina, ela não era nada de especial e ela fazia questão de estar, de não chamar atenção. É. Nas sombras, ela fazia questão disso, então ela não queria chamar atenção nenhuma. Sim. Mas apesar de todos os esforços dela pra não chamar atenção, pra não ser vista, ainda assim ela é estuprada e ela chega à conclusão, né? Eu acho que é um momento de, sei lá, de... Ah, é como ela trabalha isso no psicológico. É, cara. Uma epifania pelo sofrimento, porque epifania não é só você olhar uma coisa, pode ser um fato bom, pode ser um fato ruim, sabe? Pode ser qualquer coisa, você se descobre em qualquer momento. E a frase final, a conclusão da menina, né, que é, até que, assim como uma pessoa engorda, ela deixou, sem saber por que processo, de ser preciosa. Tem uma coisa que também tem no próximo conto, é Laços de Família. Ah, fantástico. E... uma das coisas que a Clarice Spector conta nesse livro é o tanto que as relações familiares são simplesmente inventadas. Ninguém vive uma vida real, de certa forma. Eles enchem a própria vida de vários conceitozinhos, tipo assim, ah, agora eu sou mãe, meu papel é mãe. Ah, deixa eu pegar aqui a minha lista do que é ser mãe. E ela, como é, e as pessoas, elas deixam de viver de verdade. E passam a interpretar um papel. Exatamente. Talvez. Mas é claro que a falsidade, ela não dura muito. A vida falsa não dura. Ela sempre vai viver em algum tipo de tensão. Provérbios, a mentira tem perna curta. E é isso, e a epifania é um momento em que isso explode, em que o equilíbrio do personagem e da pessoa tá tão frágil, sim, que qualquer coisinha, isso explode na cara dela, saca? Ela não tem mais defesas. É, isso que você tá falando, né, é muito verdade. As pessoas, elas se imbuem nessas construções que é, ai, família é tudo, ai, família não sei o que lá, família é isso, família é aquilo, mas são todos laços, não vou chamar de hipócrita, mas acabam sendo laços falsos, laços forçados. Tipo, a gente trabalha com isso o tempo todo. É, às vezes você não suporta aquelas pessoas que, sim, são ditas da sua família, mas você tem que estar com elas porque são família. Tipo, isso é destrutivo pra qualquer ser humano. Você tem que estar com pessoas que você gosta, que você, enfim, admira de alguma forma. Ah, é que nem aquela história de respeitar os mais velhos. Você tem que respeitar os mais velhos porque eles são mais velhos. Você tem que respeitar os seus pais porque eles são os seus pais. Mas então, isso aí é complicado. Imagina aí a figura de um pai ideal. De um velho ideal. Ele é digno de respeito. Um bom pai é digno de todo o respeito do mundo. E daí que você acaba gerando esse conceito. O velho é um sábio. Ele é alguém que já experimentou quase tudo que você está experimentando. Com certeza, mas esses não são os personagens da Clarice. A Clarice. Exato. Isso é o ideal. Não são nem os personagens das famílias normais. É, exatamente. São ideais. Podem acontecer. Eu, sei lá, eu vi alguns desses ideais na minha vida, mas claro, não é regra. Tromba com eles. Sim, não é regra. Sim, mas não é regra. Mas sendo o modelo ideal, é desse modelo ideal que surgem essas frases. Quando a gente fizer... Só que quando aplica a realidade, ele não faz tanto sentido. É, quando a gente fizer um podcast sobre Machado de Assis, ou sobre a galera do realismo, a gente vai ver que o Brasil, a literatura brasileira, ela é praticamente nula de exemplos bons, sabe? De convivência, de tudo mais. Não é que, tem um ou outro, e eles não são os principais. Não, eles simplesmente não existem. Sim. Sabe? E a Clarice, ela mostra mostra, bom, ela também tá dentro disso, porque ela não coloca ninguém, não tem uma pessoa do livro que você fala, esta é uma pessoa de mente elevada, uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa virtuosa, não tem. Sim, virtuoso, não há ninguém virtuoso nessa porra. Não tem, e de certa forma, não tem. Eu na literatura acho brasileira total. A Clarice tem personagens virtuosos, sim. Eu aponto três. A Preciosa, do último conto. Jamais, ela é uma recalcada. Discordo, ela é fraca. Ela é fraca, é uma recalcada, é uma menininha pequena que não consegue encarar a vida. É um vício e é um vício gigante. Ela não é virtuosa. É, então eu tenho um conceito de virtuosidade diferente de vocês. Então, a gente tá falando uma coisa grandiosa. A gente nem tem esses padrões na cabeça, saca? Ok. Sim. Okay. Porque assim, eu chamaria os três personagens dela. É. Seria essa Preciosa desse conto, que, sim, enfim, passa uma ideia de pureza. É a Macabéa, do Hora da Estrela. Estrela, sim. Que aquela mulher, puta que pariu, ela é tão boa que chega a dar raiva. E a Galinha. A Galinha. A Galinha, talvez. A galinha ela cumpre o seu papel de galinha muito bem. É uma pessoa virtuosa em como galinha. Nossa, agora assim, nesse papo aí de literatura brasileira, como um todo, eu acho que nós temos dois personagens que são realmente virtuosos e modelos na literatura brasileira inteira. A Galinha, da Clarice, e a Baleia, de Vidas Secas. A Baleia de Vidas Secas. A Baleia de Vidas Secas talvez seja o personagem mais virtuoso da literatura brasileira. Exatamente. Bum! Durmam com Porque ela... Ela é um cachorro. O que é mais virtuoso que um cachorro? Exatamente. Exatamente. Exatamente. Ela cumpre 100% das funções de cachorro. Ela não e tem... E mais. E mais ainda. E ela vai além disso. Como cachorro, cumprindo as funções de cachorro, ela mostra ser uma pessoa caridosa. Ela mostra ser caridosa. Mas a ideia do Graciliano Ramos, do Vida Seca, é justamente mesmo, isso. Né? Ela mostra ser uma pessoa, mais pessoa que todo mundo da família. Sim. Cara, ela é uma caridosa. Ela é boa, ela caça, ela se preocupa com o entorno dela, sem deixar que todas essas construções que os personagens da Clarice fazem afete ela na realidade, saca? Ela não é um personagem pra ela, ela é, assim como a Galinha. A Baleia, em específico, eu acho mais virtuosa que o Enéas da... Da Eneida. O Enéas da Eneida. Por um segundo. Eu tava esperando o Prona aqui. Nowadays the mankind is watching astonished the extraordinary. Ô, cara burro! Eu tô ficando mais bêbado, eu recarreguei minha pinga. Reload. Vamos lá. Passos. O conto Laços de Família, os Laços de Família é o conto que dá nome ao livro inteiro. Não sei qual é o motivo que a Clarice levou a fazer isso, porque não é o conto mais impressionante, não é o conto mais claro e tudo mais. Mas eu acho que é o conto traz mais um núcleo familiar. Será? É o conto que conta. É uma história. Traz a família inteira, né? É verdade. Então, é uma mulher. Eu puxo por outro lado aqui. Eu acho que. Que o nome do conto e o nome do livro não são a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. O nome do livro, ele é esse porque todo o contexto da obra leva àquilo. O Laços de Família é o nome do conto porque ele retrata, em grande quantidade, laços de família especificamente. Entendi. O que nos leva à conclusão que a Clarice montou esse livro como se faz um CD de heavy metal. Porque você sempre tem a faixa título que não tem geralmente muito a ver com o resto do CD. Exatamente, que é só maneiro. Bom, conta a história de uma mulher que é casada, tem um filhinho, e a mãe dessa mulher foi visitar ela, isso não tá no conto ainda. Começa a história com essa mulher indo levar a mãe de volta pra casa da mãe. Elas estão dentro do táxi e elas têm assim uma conversinha besta, sabe? Conversa fática. É, elas não têm realmente nada pra falar. Elas não têm um contato, elas não têm laços reais. Ela tem um laço de... O laço artificial imposto pela situação de nascimento das duas. Situação inata das duas. Mas não é um laço real. É o que a gente tava comentando. Sim, é a grande farsa de todos esses personagens. Aqui. É um laço social, não é um laço íntimo, né? É um laço de RG. Não é um laço real, sabe? Não é um laço que você veria num clã. Nas Highlands. Não é alguém que ia pegar um machado e matar o teu inimigo. Não é. Felizmente, né? Acontece. Não é. Bom, é bom ter gente assim na sua família, vai por mim. Ok. Bom, eles têm um quase acidente fake dentro do carro. O táxi dá uma brecada brusca, elas se tocam e isso quebrou uma barreira que tinha entre as duas, que nenhum podia saber, era uma coisa meio doida. O narrador fala, sua mãe lhe doía, era isso. Aliás, vou falar a frase inteira. Não, não se podia dizer que amava sua mãe. Sua mãe lhe doía, era isso. É um peso, né? É um peso. É. Essa mãe volta pra casa e ela resolve, depois dela ter deixado a mãe dela ir embora, essa mulher volta pra casa e ela resolve sair com o filho. E é isso aí, acabou o conto. Vai pro cinema. Não. O marido chega em casa, eu acho, no pode no fim já estava do lá. Conto. Ah, já estava lá. Tá lá. Ela chega em casa. Ela chega e eles vão ao cinema. É. Ela decide que eles vão ao cinema. É, na verdade eles não vão, né? Ela decide que vai. Não, é assim, ela pega o filho e fala, vou dar um rolê com meu filho, mas sem avisar o marido. E o marido, ele fica naquela de, ah não, mas hoje, segundo o meu personagem de pai, provedor, essas paradas, é o dia de todo mundo ficar próximo de mim enquanto eu não faço nada. Uhum. E aí ele resolve que, ah, então já que ela quebrou esse sutil equilíbrio falso, eu vou quebrar também e a gente vai pro cinema. Uhum. É basicamente isso. E este dia se quebraria com as ondas nos rochedos do arpoador. Esse é o final do conto, né? Cara, ela guarda as frases da hora. Eu acho que ela vai escrevendo, isso vem na cabeça dela e ela fala, caralho, é essa merda. Eu acho que os contos da Clarice surgem por conta da frase final. Justo. Eu tô falando sério. Eu acho que o processo dela era isso. Ela pensava numa frase boa, uhum, tipo, porra, depois... essa frase é foda, ela precisa ser final de algum conto. Aí depois ela escrevia. Começo de uma fortuna, é isso? Próximo é Começo de uma Fortuna. Cara, eu não gostei tanto desse conto que eu esqueci dele. Eu tava indo pro Mistério em São Cristóvão. É aquele do menino. É a história do menininho que ele quer ter dinheiro. Ele não quer ter dinheiro porque ele quer comprar coisas. Ele só quer ter o dinheiro. Sim. Isso é uma coisa tátil. É uma coisa tipo você ter um livro, uhum, saca? Você não vai ler. Você só quer ter. Eu acho bonito essas notas. Eu quero ter várias delas. Eu consigo entender esse desejo dele. Bom. E aí, gente? Alguém quer ir? Eu realmente não gostei desse conto. É um grande conto, não. O grande lance é o moleque ficar estressadaço porque ele é filho e obcecado por dinheiro, mas ele tem que ficar emprestado por Carlinhos. Sim. É. O divertido desse conto é que tem uns cortes, a técnica desse conto é meio diferente da dos outros. Primeiro, é um personagem masculino, o personagem principal é masculino, e ele tem uns cortes temporal que... Ah, então o Arthur, que é o menino, ganha o dinheiro da família. Aí ele vai levar a menina pro cinema. Corta, estão dentro do cinema. Corta, acabou o filme, ele não pegou a menina, eles só ficaram vendo o filme. E ele não beijou ninguém. Corta, já tá em casa de novo no final do dia, sabe? Tem uns cortes bem doidos. Uhum. E esse conto também tem uma outra coisa bem divertida, que é a mãe desse menino, ela tem, eu acho que umas três frases o conto inteiro. Mas essas três frases dão uma profundidade pra ela maior do que, sei lá, qualquer coisa de literatura moderna. Sabe? É impressionante. É impressionante como a Clarice, com uma frasezinha, consegue fazer tanta coisa. Sim. Saca? Eu acho que esse é o trunfo literário dela. Eu tenho a frase foda. Eu tenho a frase que vai fazer esse texto se tornar uma obra de arte. E isso acontece em alguns contos, sabe? Que você não tá dando muito pra ele, mas naquele finzinho aquilo bate. Uma frase, cara. Isso é muito bonito. Uhum. Sim. Então bora próximo. Mistério em São Cristóvão. Mistério em São Cristóvão. É a história de uma família que vivia de forma pacata, não tinha nenhum problema da ordem maior. E o conto, ele se foca numa guriazinha que quando todo mundo vai dormir, ela fica olhando pra fora, olhando o jardim. Só que daí, numa noite, três sujeitos vestidos de máscaras, esses mascarados, essa galera aí, ela entra no jardim pra roubar essas flores. O cara que tá com a máscara de galo, ele corta uma flor e canta, cara. Canta o galo. Eu não entendi se é o cara que tá com a máscara que corta a flor ou se é a porra de um galo que canta ao mesmo tempo. Que isso é uma coisa meio sinistro. E a menina, ela fica perturbada com o treco. Porque ela vê os três. Sim, ela vê os três e ela começa a contar que, sei lá, demônios estiveram no seu quintal. E ela fica pirada nisso. Ela, cara, olha e grita, e dá um grito, e todo mundo acorda e vai, nossa, que porra é essa, pirralha escrota, sabe? Acordou a casa inteira. E aí ninguém acredita no que ela falou. Sim. E daí a galera continua não acreditando. Até que a avó sai. Ah, a avó sai e vê o Jacinto quebrado. É. Tem um quê de terror nesse ponto. Cara. É, mas é um terror psicológico, não sei, sabe? Terror porque infantil, não... né? Porque a gente já sabe. Não, o terror não tá nos caras lá. Tá no resultado que isso dá na cabeça da família depois. É verdade. É legal que a criancinha. Cara, quebra a família essa parada. E a menina, depois que acreditaram nela, ela tá ok. É legal essa parte do conto. Essa é a parte da busca da Clarice, saca? De ver como é o comportamento humano. A menininha, ela tinha visto a parada. E ela gritou de susto, ok. Mas depois, a agonia da menininha não era exatamente que invadiram a casa, mas é que ninguém tava acreditando nela. Sim. Depois que a avó olha e ela fala, ah não, gente, olha só, realmente alguém entrou aqui, porque tá aqui uma das plantas tá quebrada. Ela fala, viu, eu tinha razão. Boa noite, gente, beijo, tchau. E só acabou. Ela acabou a agonia dela. Já o resto da família, que não viu a cena, mas só um indício da cena, fica em pânico, porque fala, ai meu Deus, o que aconteceu, não sei, sabe? Não, será que vão voltar? Eles entram em parafuso, a família. É um negócio muito sinistro. É. O Crime do Professor de Matemática é um conto que é meio história real. O personagem... Cara, posso fazer um meia-culpa aqui? Eu não lembrava desse conto, né? E quando eu fui ler... Aí eu li O Crime do Professor de Matemática, a primeira coisa que me veio, eu peguei ponto, ela vai fazer um negócio meio Crime do Padre Amaro, tá ligado? Nossa. Não, porra, é o primeiro título que vem na tua cabeça, se tu vê uma coisa dessa, né? O Crime do Professor de Matemática, você acha que vai ser uma coisa... Escrota, sabe? Né? Vai ser mortal. Porque Padre Amaro é um cara escroto, e mesmo que você não lembre do Padre Amaro, né, do Crime do Padre Amaro do Essa de Queiroz, você vai pegar, porra, esse cara, esse professor de matemática, vai matar alguém com um exercício de trigonometria, não sei. Uhum. Vai fazer alguma coisa terrível desse tipo. Cara, vai ensinar logaritmo pra galera. E como vocês sabem, você não deve criar expectativas quando você vai ler o conto da Clarice. Porque até quando você não cria expectativa nenhuma, ela consegue quebrar a sua expectativa. E completamente me destruiu. Não expectativa. É, ela destrói. É a história de um cara que tá observando do alto de uma montanha uma procissão e ele está enterrando alguém. Quem? Um cachorro que ele achou jogado na rua, morto. Sim. Por que que ele tá enterrando? Não, porque... ele não matou esse cachorro. Ah, ele não matou, ele achou atropelado. Ele deixou lá, tava lá na rua. Por que que ele tá enterrando? Porque ele morava em outra cidade e nessa outra cidade ele tinha um cachorrinho. Aí ele tem que se mudar e abandona o cachorro lá. Isso é uma história real. A Clarice Lispector, ela era casada com um embaixador e ela viajava o mundo todo. Quando ela passou por Nápoles, ela se encontrou com um cachorrinho e ela se apaixonou no cachorro, sabe? Ela era meio maluca por cachorros. Ela falava que qualquer cão vale mais do que toda a minha literatura. Sim. Saca? É. Bom, ela adorou esse cachorro, pegou pra ela, chamou de Dilermando. Dilermando. Parece minha mulher, cara. É, eu dava nome de comida. Caraca, como assim pra sua mulher? Gatos. Minha mulher, ela dá nome escroto pros bichos. Ela tinha um hamster chamado Astolfo. E é isso aí, cara. Astolfo. Minha mãe dava nome de gente. Dá nome de gente pros cachorros. Então, minha mulher Marina, também. Tinha Marina. Minha nossa pitbull. Marina é um bom nome pra uma pitbull, cara. É, tua mãe tem talento. Até o Pedro começar a namorar uma Mariana. É, foi complicado. É. Foi engraçado. No começo foi complicado. Na hora foi engraçado. Depois eu acostumei. Aí a Clarice Lispector saiu de Nápoles, teve que abandonar também o cachorro, e deve ter ficado com um peso gigante na consciência, e resolveu escrever esse conto. E, assim como o cara enterra um outro cachorro aleatório pra se expurgar dos seus pecados, a Clarice escreve esse conto também pra se expurgar dos seus pecados. Né? Mas ela deixa meio que subentendido que ela não se expurga desse pecado. É. Porque depois o professor, depois que ele enterra sua desiste. Fraqueza e sua condição, ele desiste e desenterra o cachorro. Uhum. Enfim, é Clarice. Cara, isso é bom. Eu imagino o seguinte, ela tá lá escrevendo o continho dela pra se expurgar dos seus pecados e tudo mais. Ela tá chegando perto do fim do conto e fala, não tá funcionando. Ele desiste de enterrar. E acabou. E não, e é bem interessante frisar isso. O desistir de enterrar não é que ele para no meio do caminho. Ele terminou de enterrar. Aí ele tem uma conclusão ali. É que esse enterro não enterra o sentimento dele, a culpa dele, enfim, a condição dele. E faz com que ele desenterre esse cachorro de novo. E deixa o cachorro lá meio, pra sempre. Meio enterrado, meio desenterrado, saca? É como se ele, na verdade, ele fala isso, né? Ele é transformado em verdadeiro homem quando ele desenterra o cachorro, porque ele começa a viver com o crime dele e, de certa forma, em paz. Eu acho que ele vai embora em paz, porque agora ele aceita o crime que ele fez. Ele desistiu de se redimir e isso libertou ele. Eu acho que não é desistir de se redimir, ele desiste de esconder. Então, pode desenterrar, tem um quê? Ah, sim, o desenterrar, eu tentei esconder, mas isso não é o caminho, eu estou revelando agora. Sim. Exatamente. Eu acho que eu concordo, faz bastante sentido por esse lado. É como se fosse uma epifania autoinduzida, né? Sim. É. Porque ele tem todo o esforço, se ele não tivesse o esforço inicial, ele nunca ia ter essa epifania. Quantos sonhos acorda ferrado. Búfalo. Eu escrevi aqui, a minha descrição é doido. Não, só um minuto. Só um minuto. Ô, Pescaldo, por favor, repita o que você fez agora há pouco. Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo. Caralho, eu não sei se o búfalo faz esse barulho. Ah, o meu faz. É mais ou menos tá bom. Assim. É algo do tipo... o meu aprendeu a falar assim pra pegar as vaquinhas. Entendi. Tá ok. Beleza. Bom, o conto O Búfalo fala de uma mulher que odeia muito. Ela sabe que ela tem um ódio dentro de si, mas ela não tem confirmações do ódio no mundo externo. Não, ela não tem meios pra confirmar, cara. Ela tá procurando esses meios. É, exatamente. Também. Ela não consegue expressar isso. Ela sente que ela tem dentro dela e ela acha que isso é algo que merece ser expressado e ela vai na busca disso. E ela vai aonde na busca disso? No zoológico. Isso é muito bom, cara. Onde eu vou achar o ódio? Zoológico. No zoológico. Animais presos deve fazer sentido pra alguém. Animais presos é o que é sensacional. É o que fez a raça humana. Ok. Animais presos e cachorros colaborando pra você transferir eles de cadeia. Ai. Ela começa a procurar em vários animaizinhos, ela vê... Lembra que o primeiro é o leão. Ela chega e tá lambendo a testa da leoa. Ah, tá, é. Não, porque é primavera e ela não... E os bichos estão lá. Os bichos errados. Na época do amor dos leões, da girafa e nos macacos. Sim. Isso. E ela vai procurando, depois ela vai numa montanha russa, ela tem tanto ódio dentro dela, sem poder soltar isso, que ela não consegue comer mais, saca? Então ela tá passando mal de fome e tal. Ela vai numa montanha russa, é muito louco, saca? Porque ela olha pra um musgo crescendo no canto da montanha russa e fala, gente, isso é amor. Sim. Fala, mulher... Sabe? Não, é uma simbiose ali, algo assim. É meio louco, sabe? Não, e tem uma parte também que é bem da hora, que eu acho que é quando o macaco aparece. Quando ela fica espantada com o amor do macaco, ela pega e diz numa prece: Deus, me ensine somente a odiar. Cara, ela viu um macaco com os braços abertos e nem falou isso. Como assim, né? A pessoa, ela vê um macaco e fica com ódio no coração, né? Não, ela não fica com ódio no coração. Não, não, esse é o problema. Ela sente o desejo de odiar porque ela viu um macaco, cara. É. Quando daí ela encontra bufo, é interessante. Aí ela se pergunta, mas onde? Onde encontrar um animal que ensinasse a ter o seu próprio ódio? Isso me parece um garoto tentando aprender dom. Bem por aí. Aí ela encontra onde? No búfalo. No búfalo, por que não? Mas não é qualquer búfalo. Esse búfalo tá olhando pra ela e ela chama a atenção porque o búfalo era completamente preto e os outros búfalos lá eram alvos. Então é um búfalo que se destaca, não é qualquer búfalo. Seria o próprio ódio, se a gente for pensar em termos de simbologia. Isso até faz sentido, porque ela fala antes que a brisa arrepiou-lhe os cabelos da nuca, ela estremeceu recusando, em tentação recusando, sempre tão mais fácil amar. Tipo, realmente, o amor tá em todo canto, tá em todo lado, é muito fácil você ser brother das pessoas. O foda é você ficar odiando. Tem inimigos é trabalho pra herói, cara. É verdade, dá trabalho, velho, sabe, odiar pessoas, é muito complicado. É. Mas e aí? E bem, ela olha nos olhos do búfalo, o búfalo olha nos olhos dela, e agora eu vou ler. e uma palidez tão funda foi trocada que a mulher se entorpeceu dormente, de pé, em sono profundo. Olhos pequenos e vermelhos a olhavam, os olhos do búfalo. A mulher tonteou surpreendida. Lentamente, a mulher meneava a cabeça, espantada com o ódio que o búfalo, tranquilo de ódio, a olhava. Tranquilo de ódio. Tranquilo, George. É muito bom, cara. E aí ela faz o quê? Morre. Eu acho que ele matou ela. Eu não consigo. Eu tô achando que a parte do punhal é uma metáfora, porque eu quero acreditar que ele matou ela, cara. Entendi. Tudo bem. Não, presa como se a mão estivesse grudado para sempre ao punhal que ela mesma cravara. Porra, o punhal que ela mesma cravou foi procurar essa merda, não é um punhal real. Ah, tudo bem. Eu também acho, é procurar o ódio, né, no caso. É engraçado, que antes ela fala pro búfalo, antes disso que você leu, né, o búfalo encara ela de longe, ela fala, eu te amo, disse ela então com ódio para o homem, cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Porque ela tinha sido largada pelo cara, alguma coisa assim, não é? Eu imagino que sim. E ela achou esse cara no búfalo. Ou o búfalo é esse cara, também é tudo alegórico. Pode ser. Acho difícil, a Clarice não escreve por essa linha, normalmente, de alegorias e tal, mas pode ter acontecido. É engraçado que isso me lembra um poema do Catulo. Odeio e amo. Você pode perguntar como? Eu não sei, só sei que sinto e crucifico-me. Eu acho que é muito próximo a ideia desse conto. Sim. Eu acho que é muito próximo, se não for a mesma ideia. Maneiro. Só que eu acho mais legal quando tem animais no meio, e búfalos e músicos. Você não gosta de Catulo? Eu não sou tão chegado em poesia, não me atrai tanto. Poesia épica eu gosto, mas não tem nada a ver com poesia, sei lá, Helena Collodi. Oficialmente o livro acabou, a gente vai falar agora especialmente bastante do conto Amor. Por que que a gente vai falar dessa bosta? Porque cai na Unicamp só por isso, não tem mais nenhum motivo. Aliás, honestamente falando, não tem mais nenhum motivo mesmo pra você falar bastante desse conto. Eu acho que a Unicamp escolheu mal, porque pelo que a gente falou aqui nesse podcast, contos que dariam melhores provas. O conto Preciosidade. Sim, muito bom. Sem dúvida. Em termos linguísticos, o favorito do João, o... Devaneios e Embriagueiros de Marapariga. Isso, esse vai. Muito gostoso. Esse búfalo dá uma boa ideia também. Muito bom. Crime do professor de matemática. Eu vejo vários contos. Não é uma questão de ser hater, tá? Muita gente vai falar, tá falando isso só porque é hater e tal. Não sei, não é isso. Não que eu não seja também. Eu gostei da lista da Unicamp em termos gerais. O conto Amor é um bom conto. É interessante colocar um conto da Clarice na lista de livros e tal. Mas assim, eu preferia colocar ou o livro inteiro ou outros contos. E olha que eu não tô nem citando o conto da Galinha, que é o meu preferido, tá? Eu acho que o da Galinha é um conto tão profundo quanto esse Amor. Ele tem essa profundidade. Só que ele tem uma roupa lúdica, ele se veste ludicamente. A superfície dele não é assim. Só que ele é. O Feliz Aniversário eu acho também melhor. É maneiro. Eu acho muito boa aquela velha. Eu acho que tem contos melhores pra cair numa prova. Qual é a questão desse conto estar aí? É porque esse conto, ele é um grande exemplo do que é Clarice Lispector, do que é Epifania, do que é tudo isso. Porque a história de uma mulher, que ela tem aquilo que a gente já comentou antes, que é diminuir a própria vida, diminuir as suas potências pra que ela não se perca dentro da própria felicidade. Uhum. É do tipo assim, se ela olha pro mundo, se ela olha pra realidade e vê muitas coisas que ela pode fazer, ela fala, porra, fudeu, eu não vou saber como escolher nenhuma delas. Então ela limita isso na família dela, ela se limita num papel, num personagem. Não é na realidade, é num personagem caricato de uma mãe ideal. Ela é algo forçado, sabe? Não é algo instintivo, algo natural a ela. Sim. Talvez tanto... pode até ter algo nesse sentido, só que é algo que incomoda ela, é algo que não é necessariamente o ideal para aquela pessoa. Ela não passou ainda pela fase de pensar no assunto. Sabe o que me parece? Pensa num aluno de ensino médio que ficou a vida inteira estudando, sendo obrigado a estudar para tirar nota. Daí ele sai odiando a escola, uma bosta, não passa nenhum vestibular porque não quis estudar, porque estudar é chato pra caralho. Daí ele entra num cursinho, e no cursinho ninguém vai obrigar ele a ir pras aulas, ninguém vai obrigar ele a fazer tarefa, ninguém vai obrigar ele a fazer os textão lá, as provonas, o simulado. Aí o cara olha pra isso e fala, cara, eu sou livre. E nesse momento, ele passa passa a gostar de estudar. Porque saber das coisas é maneiro. Sim. Principalmente com uma aparentemente falta de função completa, né? Tipo, você tem que saber porque tem que saber. É, tipo isso. E... não tô falando que tenha que ter função. É verdade. Não tem que ter função. Mas você tem que saber o que aconteceu. Eu tô falando que você tem que estudar porque é da hora. O imperativo no estudo ou em qualquer atividade, tipo, adquirir conhecimento, adquirir sabedoria, qualquer atividade virtuosa nesse sentido, é o desejo, senão ela é disfuncional. Talvez a personagem aqui do conto Amor tenha caído nisso. Ela tenha do tipo, ah não, eu tenho que ser uma mãe virtuosa para ser feliz. Então ela colocou uma finalidade nisso. Não é natural dela. Ela não é uma mãe virtuosa porque ela é. Ela é porque ela olhou para um ideal e quis mimetizar esse ideal nela. E óbvio que isso vai falhar, porque é falso. Não tá em você ainda. Não que não seja o ideal que você tem que fazer, mas não tá em você. A personagem, ela se sente abalada em alguns momentos. Essa crença dela, esses planinhos que ela fez na cabeça dela, eles vão mudando, vão se mostrando frágeis durante o conto. É, eles não suportam o real. Ele é um plano bonito na cabeça dela. Mas como muitos ideais, eles não resistem ao teste da realidade. Tem uma frase que... Porra, eu arrumei um gancho aqui pra criticar o comunismo de novo. Yes! Yay! Já falamos do Botafogo e falamos mal da esquerda. Exatamente. Voltando ao texto. Uma frasezinha maneira. Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa hora da tarde as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Então tudo aquilo que ela tinha construído, saca? Essas coisas falsificadas que ela tinha criado, trazido pra vida dela. Essas próprias coisas eram, digamos, os cúmplices dela que ficavam apontando dela e falando, ó, isso aqui é falso, você tá louca. Daí acontece... Não, só um minuto. Como na conversa preliminar que a gente teve ver isso, eu dei um conselho a vocês dois. Eu quero dar um conselho ao ouvinte que possa estar aqui agora. Se você quer que as árvores que você plantou, ao contrário do que aconteceu com a nossa querida Ana, lhe ferrem a vida, planta mogno. Vende bem. Seus filhos vão ficar milionários. Seus filhos vão ficar milionários. Você, se viver bastante, se tiver uma vida regrada, você também vai ficar milionário. É um bom negócio. É verdade. Daí acontece o momento que todo professor de literatura gosta de contar na sala, que é a epifania mais bizarra, uma das mais bizarras da Clarice Lispector. Que ela tá no bonde e ela vê fora do bonde um cego mascando chiclete. E ela fica doida nesse velho, sabe? A compaixão diante de um velho mascando chiclete, o amor do mundo. Enfim, tem que ler pra você entender, porque é bem complicado, na verdade. Tipo assim... Não, esse é um conto, tipo, porra, é um conto. Vai cair na Unicamp. Filha da puta, leia essa merda. É um conto, não é um livro. É, não é nada demais. E é curto. E assim, dá pra você ler 3 vezes uma cagada. 3 vezes em uma cagada. Eu acho que essa contagem tá muito otimista. Quanto tempo você leva numa cagada, Pedro? Depende do quanto eu me distraio durante ela. Ah, tá, tem um fator de distração. Você não tá 40 minutos cagando? Às vezes eu fico. Nossa, mano. Aliás, se eu falar pra você que eu estou cagando desde o começo desse podcast, você acredita? Tô brincando, não tô não. Eu acredito, porque eu tô bebendo pinga desde o começo desse podcast, então o julgamento ele tá comprometido. Tô lendo aqui o texto. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso. Tinham um ar mais hostil, perecível. O mundo se tornara, de novo, um mal-estar. Aquela coisa que a gente tinha falado dela se desesperar com o mundo real e que ela teve que construir um mundinho particular dela, esse mundinho se quebrou. Isso é epifania. Quebrou com ovos. Inclusive... Sim, é uma metáfora aí. É, tem até os ovos se quebrando mesmo. Sim. Ela tava segurando uma sacola de compras. É realmente uma metáfora. O ovo quebrou, a vida quebrou. Ela tava segurando uma sacola de compras e isso cai, sabe? É, não, a metáfora vai mais longe, né? Porque o ovo quebra, ele se mistura, eu acho que com uma renda, um tricô dela. É. E sabe, esse tricô é algo bem construído, é algo bem elaborado. E é o ovo vida dela. É o símbolo da própria vida. É. Sim, e daí esse ovo, ele cai e ele arregaça essa construção que ela fez. E é meio que, eu não tenho toque, mas eu tenho desespero de coisa suja. E quando você vê ela caída no chão e aquele ovo caído, subindo os panos dela, que ela me dá um desespero, fala, cara, fudeu, sabe? Fudeu, cara, muito, fudeu nossa, demais. Nossa, velho, fudeu muito, cara, tipo, limpa essa desgraça, caralho, sabe, alguém ajuda ela, por favor. É é uma versão de não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Sobre o leite. Sobre o leite derramado também não, né? É a versão fedida e grudenta disso. Exatamente. É a versão fedida e grudenta, verdade. Bom, ela desce do bonde no lugar errado e ela vai pro jardim botânico da cidade. Ao invés dela voltar pra casa, ela vai pro jardim botânico. Fora de tópico, o jardim botânico do Rio de Janeiro é um lugar bonito? Ah, bastante. É. Bastante. Muito bonito mesmo. Daí ela vai, possivelmente, se ela tava querendo fugir da vida real, ela vai pro pior lugar possível. Quando você estuda interpretação de sonhos, não essa daí de internet, tô falando da série, tô falando Jung e tudo mais. Os arquétipos. Os arquétipos e tudo mais, sim. As árvores, as plantas, é tudo um sinal da vida forte. Quando você sonha com árvores, quer dizer que você está cheio de vida ainda, saca? Tipo, se a árvore tá no meio de um problema, no meio de coisas destruídas, não sei, alguma coisa assim. Quer dizer que você, no meio dos problemas, ainda tem vida. E ela vai no lugar onde tá lotado de vida em volta. E ela percebe o tanto que a vida, assim como a natureza, é imprevisível. E isso traz medo. Ah, eu posso falar um negócio sobre jardim botânico, sim, viu? Fale, fale. Eu já estive lá. Inclusive, uma memória de infância que eu tenho. Ele é intimidador. Ah, é? Por quê? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ele tem muita árvore gigantesca. Cara, intimidador? Eu não sei. Não, não tem comparação nenhuma. Jardim Botânico de Curitiba com o do Rio de Janeiro. De Curitiba é uma merreca, perto do daí. Não, só que, tem umas árvores gigantescas. Não, é muito legal. É intimidador. É como se você tivesse uma trilhinha bonitinha no meio de uma floresta. Mesmo, entendeu? Ele é absurdamente fresco também. Num lugar como o Rio de Janeiro, ele é absurdamente fresco. Cara, você considera essas coisas intimidadoras? Que a floresta? A natureza? A trilha no meio da floresta, a trilha no meio do mato. Sim, se você for pensar em termos de simbologia, uma trilha no meio do mato, ela é bastante intimidadora. Porque não, por mais que você tenha um caminho trilhado, você nunca sabe o que vai vir pelos lados. Mas mesmo assim, sabe, a trilha também indica que alguém já passou por ali. Então, enquanto a trilha segue, você tem uma esperança. Não, puxando símbolos, até o limite disso. Não, mas por mais que você tenha uma esperança, você tem milhares de coisas que podem te tirar dessa trilha, entendeu? A jornada, ela dá medo, senão ninguém... Por isso que a galera resiste a ela. É, exatamente. Nunca tive medo andando em trilha. Ah, mas na jornada da vida, com certeza você já teve, senão você seria um ser iluminado já. É. Não, sim. Eu tô falando literalmente andando em trilha no meio do mato, é sempre tranquilo. Entendi. Eu tava armado metade das vezes, acho que tem alguma... Ah! Tem uma coisa a ver também, né? Isso tem, isso realmente. Bom... Ela volta pra casa. Quando ela tá diante de tudo isso, ela fala: eu vou me refugiar naquilo que eu já construí, que era a casa dela, que era a família dela. Ela volta, volta pro marido, pros filhos. Ela vai fazer um jantar pra geral. E ela... Abraça o filho, né? É. Fica assustado com a força do abraço dela. É toda uma cena. Sim. Ela volta uma mulher um pouco diferente, pero no mucho. É, ela volta tentando fingir que ainda é a mesma, mas ela não é. Ela sabe que ela não é. Pelo menos ali no momento, lendo o texto. Num gesto que não era seu, mas que pareceu natural, segurou a mão da mulher, levando-a consigo sem olhar pra trás, afastando-a do perigo de viver. Isso são os filhos. Daí, cara, afastando-a do perigo de viver. Porra, eu lembro depois, cara. Eu lembro de tanta coisa que escreveu isso. O Guimarães Rosa escreveu que viveu um negócio muito perigoso. A Virginia Woolf escreveu: sempre sentia que era. Ai, como é que era a frase? Sempre sentia que era muito perigoso viver, por um só dia que fosse. É que eu acho interessante esse negócio da Ana, que são os filhos que tiram o perigo de viver. É como se os filhos fossem viver por ela e ela ficasse assistindo apenas a situação. Ela fica afastada, né, da vida em si, no stand-by da vida, e os filhos ficam fazendo isso por ela. É meio que é isso que o filho é, no final das contas, né? Ele tá ali pra aliviar esse peso de vida. É como se a mãe se aposentasse de viver e os filhos fossem viver por ela. A frase seguinte, depois do afastando-a do perigo de viver, é daquelas frases sensacionais de fim de texto. Não é necessariamente a última frase, mas vem um: acabara-se a vertigem de bondade. Isso é maluco, né? Cara, é muito maluco. Dá a impressão que esse momento pós-epifania, antes de chegar em casa e ser resgatada novamente à vida anterior que ela tinha sido o período no qual ela foi boa. Sim. No qual ela amou. Aí o título do texto. E é interessante também que essa questão, essa vertigem de ser bondosa. Sim, cara. Sim, que é vertigem. Isso me lembra o Milan Kundera, na Insustentável Leveza do Ser, que a personagem principal lá, que agora me esqueci o nome, ela vai em cima de um prédio, prédio, né? Ela chega em cima de um prédio e ela fica olhando pra baixo e aquilo dá vertigem nela. E chega-se à conclusão que a vertigem não é o medo de se jogar, é a vontade de se jogar. Porque a vertigem, ela faz com que o chão pareça maior pra você. Parece que o chão tá chegando, né? Então é como se você se jogasse, mas sem se jogar. É o desejo, é o impulso suicida. Exatamente. Ótima análise. Bom, o texto acaba com a seguinte frase. E se atravessara o amor e seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração, antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a pequena flama do dia. Ou cara, seja... esse é um encerramento de parabéns, né, cara? Tipo, acabou essa loucura que aconteceu. Ou acabou, ou ela se acostumou com o novo estado. Não, cara, eu acho que ela voltou ao estado anterior quando os filhos afastam ela do perigo de viver. Entendi. Tem eu isso, acho... a Clarice tem esse negócio, a epifania que os personagens dela sofrem. Não mudam eles. Não mudam eles. É. Eles passam. Ela mudou por um curto período de tempo. Ela foi até mais longe, ela mudou um pouco, por um curto período de tempo. Só que daí depois, quando a vida que ela tinha construído botou em evidência na cara dela, ela pegou e falou, não, tudo bem. É. E acabou. E isso é recorrente, né? Todo ponto. É. A epifania não transforma as pessoas. Talvez o cara do jantar, mas no geral, não. No geral, a epifania, ela só tá ali. Que é justamente o anticlímax da Clarice, né? Você fica esperando que a epifania faça alguma coisa pela personagem. Porra, o cara vai pra o Hitler. Nossa, não. Agora o cara vai e não sei o que lá e... Não. A epifania da Clarice é aquele gol que o Pelé não fez. É, exatamente. E eu não tô me referindo àquele do meio do campo, não. Tô me referindo àquele em que ele dribla com o corpo goleiro, sem relar na bola, e chuta pra fora. É esse o gol que o Pelé não fez pra mim. Os góis do Pelé. É. Cuidado em falar em góis do Pelé hoje em dia, viu? É, hoje em dia é zoado. Antigamente, eu, tipo, quando eu ouvi a palavra goi pela primeira vez... É goi. Eu pensei em pessoas que não são judeus. Ah, é verdade. É verdade. É o não-judeu que é criado na comunidade, é o goi. Ah, é? Foi isso que eu pensei. Caralho. Mano, eu fui ver aquela parada e falei, não. De novo, o ocidental tá fudendo com o judeu. Uhum. De novo, mano. Eles pegam um termo de um judeu, dos judeus, um termo que, enfim, é pertinente para eles e transforma numa comunidade escrota, né? Porque, disclaimer, não estou falando que gostar de pessoas do mesmo sexo é escroto. Eu estou falando que pessoas que dizem que não gostam de pessoas do mesmo sexo, mas que têm relacionamentos contínuos com pessoas do mesmo sexo. E cadê o nada aqui pra falar que ela é goi? Sabe o lance maior disso? É que essa porra é de uma viciosidade tão gigante. O cara é um covarde. Exatamente. Completo. Exatamente. Ele quer resolver o problema dele, porque o cara, óbvio, ele é um preconceituoso contra ele mesmo. E ele quer resolver isso na gramática, saca? Ah, não, eu faço tudo que gay faz, mas aí eu mudei de nome. Ah, mas tudo mesmo? Ah, não, não dou o cu, não deve ser legal. Pronto. E só, e o resto dele faz igual. Sabe? É muito esquisito. Caralho, meu Deus do céu, cara escroto. Pois é. O que acontece? Eu acho que isso é a galera do 4chan que inventou. Aí surgiu uma galera que falou, ah, yes! Comprou a ideia, comprou a ideia. Levou a sério. É, levou a sério. Acabamos, né? Eu pensei num negócio aqui. Se todos os góis do mundo fossem se fuder, eles seriam pessoas melhores. Se arruma aqui que tá bom. Eles seriam, verdade. Poxa, que gay, entendeu? Eu já tava triste. Entendi, eu refleti um pouco. É sério, eu coloquei um espelho aqui na minha frente. Puta que pariu, velho. Vou parar de gravar depois dessa. Para aí, tomara que dê certo. Puta que pariu, que ficou legal hoje de novo. Eu não acreditava que seria. Pega o trem, vem pro bairro. Ser feliz.